tá sempre aberta pro povo. Casa do Cerrado, chegaram os mortos de fome. Sujeira de outra parte que vem pra sujar seu nome. Eu te falei que o ladrão que rouba mesmo é bem vestido, eu vi de bonde. Essa zoada no telhado é o vento que a vida leva. Pensamento antiquado te apaga, queimando a erva enraizado. Fica o dono do pé que pinga na terra e faz a ponte. Povo de Zé, ofensa! Essa zoada no telhado é o vento que a vida leva. O pensamento antiquado te apaga, queimando a erva enraizado.